frescuras de amargura. Poema é a luz que brilha lá no céu. Poema é ter saudades de alguém que a gente quer e que não vem. Poema é o cantar de um passarinho que vive ao léu, perdeu seu ninho, é a esperança de encontrar. Poema é a solidão da madrugada, um ébrio triste na calçada, querendo a lua namorar. Poema é o cantar de um passarinho que vive ao léu, perdeu seu ninho, é a esperança de o encontrar. Poema é a solidão da madrugada, um ébrio triste na calçada, querendo a lua namorar. Poema é a noite escura de amargura. Poema é a luz que brilha lá no céu. Poema é ter saudades de alguém que a gente quer e que não tem. Poema é o cantar de um passarinho que vive ao léu, perdeu seu ninho, é a esperança de o encontrar. Poema é a solidão da madrugada, um ébrio triste na calçada,